Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas na Floresta. E hoje temos um programa especial, é um programa dedicado aos 50 anos do álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. E nas últimas semanas percorremos alguns momentos-chave do percurso dos Floyd, desde o início de carreira, sob a liderança de Syd Barrett, em pleno período de explosão do rock psicadélico em meados dos anos 60. Com a saída de Syd Barrett em 1968 e com a entrada de David Gilmour, os Pink Floyd continuaram a experimentar e aos poucos afastaram-se da pop psicadélica de Barrett em direção a peças com maior complexidade. Em The Dark Side of the Moon, os Pink Floyd chegam ao culminar de todas essas experiências até então, cristalizando para o resto da década o seu som tão característico, em paralelo com a poesia madura de Roger Waters, que se torna menos surreal e mais direta. O escritor das letras da banda até à sua saída, nos anos 80, analisa a sociedade ao seu redor, especialmente a inglesa do período pós-guerra e todos os seus fantasmas. E para além dos receios de uma sociedade que não aprende com os seus erros, Roger Waters também se debruça sobre a vida, nascimento, crescimento e morte, e ainda sobre problemas mentais, evocando constantemente o amigo Syd Barrett, o diamante louco dos Pink Floyd que caiu na obscuridade. Todos estes temas estão presentes em The Dark Side of the Moon, uma obra conceptual dividida em duas partes. O lado A sobre a passagem do tempo, o lado B sobre a sociedade gananciosa e conflituosa e que nos conduz à insanidade. O disco, com a produção exímia partilhada com Alan Parsons nos estúdios da EMI na Abbey Road, em Londres, encontra os Floyd em perfeita sintonia, com destaque para Rick Wright, que revela nas composições que assina toda a paixão pelo jazz e como as suas melodias podem fazer sentido num contexto de rock mais contemplativo, como é o caso dos Floyd. The Dark Side of the Moon é, por isso, mais jazzy dos discos dos Floyd. Experimentado ao vivo durante um ano, antes mesmo de ser registado em fita, o que contribuiu para o seu som tão perfeito, para além de diversas técnicas de estúdio únicas, como o sample, efeitos de fita e eletrónicas. Na Floresta Encantada, escutamos o disco na íntegra. Primeiro com o lado A e com os temas Speak to Me e Breathe, On the Run, Time e The Great Gig in the Sky, com a voz da convidada Claire Torrey. São os Pink Floyd há 50 anos. The Dark Side of the Moon saiu a 1 de março de 1973. Absolutely. Thank you. Thank you. The Dark Side of the Moon transformou os Pink Floyd de banda de culto do underground inglês, apesar do sucesso que já tinha conhecido com discos como Atom Heart Mother ou Metal, em superestrelas à escala global. E ninguém estaria, claro, à espera deste fenómeno com o álbum The Dark Side of the Moon. O conceito para o registro foi criado após o fim da tour de Metal, com a banda a focar-se em todas as pressões associadas à busca pelo sucesso. Pressões que os próprios Floyd sentiam. Imaginaram um ciclo de canções, todas interligadas entre si, e que teve a estreia em palco a 20 de janeiro de 1972, em Brighton. E até à entrada em estúdio em Abbey Road, os Floyd foram aprumando os temas, os sons, texturas, solos de guitarra e passagens. O grupo entrou em estúdio a 24 de maio de 1972, juntamente com o engenheiro de som Alan Parsons, que já tinha trabalhado, por exemplo, com os Beatles em Let It Be. O álbum ficou concluído em janeiro de 1973. Para a capa, o grupo voltou a contar com o designer Storm Thorgerson, de Hypnosis, que já trabalhava com os Floyd desde o segundo disco em 1968, o registro A Saucerful of Secrets. E a escolha foi praticamente imediata, a escolha da capa. Um prisma a dispersar a luz em cores com um fundo preto. Simples, direto e icónico para a eternidade. O álbum saiu a 1 de março de 1973 e entrou para primeiro lugar em várias tabelas de vendas por todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos. Aliás, é nesse país que Dark Side of the Moon tem um recorde único. Permaneceu 736 semanas consecutivas na tabela da Billboard até 1988. Com o passar dos anos, tem voltado às tabelas e é hoje o terceiro disco mais vendido de sempre, com mais de 45 milhões de cópias. Depois deste álbum, e apesar do êxito dos trabalhos seguintes, os Pink Floyd nunca mais foram os mesmos, com Roger Waters a adotar cada vez mais o papel de líder sobre os colegas David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright. E, de certa forma, podemos apontar The Dark Side of the Moon como o momento em que foram plantadas as sementes do início do fim. Mas permanece como uma obra-prima do rock dos anos 70, tão atual hoje como quando foi gravado, seja em termos de som, seja em termos de temáticas. E é por isso que ainda hoje continua a vender e a ser constantemente citado. Uma viagem à psique humana e à sociedade moderna, tudo com o som melancólico, contemplativo e psicadélico de Pink Floyd. 50 anos depois, está hoje em destaque na Floresta Encantada. E para o segundo lado do álbum ficam os temas Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage e Eclipse. Até para a semana.

without. And who deny it's what the fighting's all about? Keep the loonies on the path.